Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, queridos! É sempre uma alegria estar aqui com vocês no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. E para você que já cola aqui com a gente, você já sabe que eu sou Joyce da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada por parceiros e parceiras da Ninquimpa. Dê um salve aí, Nata Neuma! Salve a todos, a todas e a todas! Aqui é a Nata Neuma falando com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Para completar essa roda espetacular, temos aqui hoje a presença do ilustre professor Carlos Machado, que é bacharel, licenciado e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, ex-bolsista da Bolsa de Pós-Graduação da Ford Foundation, USA, é professor de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, é autor dos livros Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, e também do livro Wakanda para Sempre, Tradições Africanas Milenares Decifradas para Entender o Filme Pantera Negra, e também é articulista da revista Raça Brasil e deputado do Estado da diáspora africana Suad France. Dê o seu salve aí, professor. Aqui quem fala é o professor Carlos Machado. Meu nome africano é Giazi Kwesi Mfumi, que é uma forma da gente estar resgatando a nossa ancestralidade africana, que foi destruída pela escravidão, colonialismo, racismo, que nos marca até os dias de hoje. É um prazer estar conversando com o Diáspora, com a Joyce e com toda a equipe desse projeto maravilhoso. É sempre uma satisfação estar somando com as irmãs e os irmãos que estão trabalhando para a descolonização do currículo escolar e para a construção de igualdades de oportunidades nesse país tão marcadamente de supremacia branca. Então é importante que a gente resista, insista e promova um outro projeto de país. O prazer é todo nosso, professor, em recebê-lo aqui hoje nessa roda, né, de conversas, de discussões e bulimentos, como diria minha avó. E assim, Amades, hoje falaremos sobre um tema espetacular. E os gênios da humanidade? E o senhor já colocou, a partir da sua fala inicial, me buliu aqui, da gente começar a bulir, né, com os nossos amores e amoras aqui do nosso terreiro, né? Quando a gente coloca um tema como esse, é muito comum com que as pessoas achem, né, que a gente vai falar de determinados gênios a partir também desse modo de ver, né? É importante que a gente fale um pouco de que a gente não vai pegar essas perspectivas e essas personagens, essas pessoas, a partir de um norte, mas sim a partir de um sul. E aí eu acho que é muito importante a gente colocar, né, sobre a partir de qual perspectiva, de qual ponto suleadores traremos hoje esses gênios da humanidade. O terreiro é todo seu, professor. Gratidão, Joyce, gratidão, Diáspora. A perspectiva é a nossa, é a perspectiva do povo preto descendente de africano. Então é essa perspectiva que eu me norteio desde 1988, desde que eu adquiri a consciência da minha negritude e tenho lutado e tenho feito, dentro das minhas possibilidades, ações para mudar essa realidade tão perversa, que é da supremacia branca. Então, é essa perspectiva. Veja só, a população negra foi vista e é vista como pessoas que não são inteligentes, pessoas que não têm capacidade intelectual. Tanto que esse imaginário está impresso no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você pensa em inteligência, a primeira imagem que você tem é do japonês, do chinês, do coreano, de uma pessoa de origem asiática ou amarela. Quando você pensa em inteligência, você também pensa no branco. Inteligência, capacidade, beleza. Isso está impresso no nosso imaginário desde criança. Então, o imaginário, quando fala da população negra, é de pessoas que têm outras qualidades. Qualidades como a força física, o trabalho pesado, pessoas que estão em posições de baixa remuneração, e os estereótipos negativos que todo mundo já conhece. Esse imaginário ele foi construído há pelo menos 500 anos. Então, foi construído o imaginário de que o negro é feio, é sujo, é malvado, é criminoso, de que o homem ele tem um membro sexual imenso, é um atleta sexual, a mulher negra ela também tem um apetite sexual enorme. E a parte da inteligência não foi observada, porque justamente quiseram nos desumanizar. Inicialmente foi um racismo religioso que começou com esse processo, chamando nós de descendentes de Cã, filhos de Cã. E por causa de sermos filhos de Cã, estávamos naturalmente condenados à escravidão perpétua, tanto nós quanto a população indígena vista como negros da terra. Então, o racismo religioso, promovido inicialmente pelo catolicismo e posteriormente por denominações evangélicas aqui no continente americano e na Europa, construir esse imaginário. Então, nós éramos naturalmente escravizáveis por sermos descendentes de Cã. Então, essa foi uma interpretação teológica da Bíblia para a escravização do nosso povo negro. Posteriormente, com o aporte de riquezas vindos da América, da África, da Ásia para a Europa, começou-se a construir um imaginário baseado no método científico, baseado no chamado racismo científico, onde intelectuais que são estudados até os dias de hoje nas universidades tentaram provar que nós somos naturalmente inferiores. E por sermos inferiores, e aí eles tentaram inicialmente justificar através de filósofos e posteriormente tentar provar em laboratórios de que nós éramos atrasados e a escravidão era algo que deveria ser, era algo natural e justificado e explicado pela ciência. Então, tanto o racismo religioso quanto o racismo científico colaboraram para a construção desse imaginário de que a população negra não tem história, não tem cultura, não são humanos e precisam ser usados o seu trabalho para a riqueza e progresso do homem branco. E a gente vê reflexo até os dias de hoje sobre isso. Então, esse imaginário, ele continua causando danos no nosso cotidiano. Então, é muito comum você ver crianças, adolescentes, adultos, idosos, pensando que as pessoas negras nunca criaram nada. E a nossa contribuição, quando existe, ela está presente na arte, especificamente na música, nos esportes, principalmente futebol aqui no Brasil, basquete nos Estados Unidos e algumas outras modalidades mais recentes. Quer dizer, a população negra habita um imaginário que é o imaginário do entretenimento. Então, o meu livro ele vem para mostrar um outro lado que nunca foi mostrado da população negra. Professor, é isso aí. Enquanto eu estava escutando aqui o senhor, eu estava bulindo aqui, né? Bulindo o meu coração e a minha mente, né? Porque isso também, esse sistema colonial também separa as coisas, né? Como se raciocinar, como se intelectualidade não tivesse nada a ver com sentir. Mas o que é muito louco é que esse sistema colonial nos aprisiona no corpo. É como se a gente só estivesse no campo do essencialismo, né? No campo do folclórico, num campo do... Ou seja, a intelectualidade não nos pertence. Nos coloca nesse lugar que a intelectualidade não nos pertence e se imune, né, de algumas se munem de algumas, vamos colocar assim, linguagens, né, do tipo ciência, né, ciência, que cria, no primeiro momento, a forma, né, era religiosa, de criar esse epistemicídio, né, a segundo momento é a ciência, para também criar o semiocídio, e também, tudo isso também, porque eu queria colocar que isso tudo nos atravessa até esses dias, né, professor, até esses dias, a gente teve aí um infeliz deputado, né, um infeliz deputado, que disse, né, que a gente tinha que passar pelo que a gente passava mesmo, justamente ainda se calcando nesse racismo cientificista, né, nesse racismo religioso, porque nós descendemos dos filhos de Kant, né? Um tal aí, né, que MF, né? Um tal deputado MF aí, né, do PSC, né, de São Paulo, né? Eu acho que a gente sabe quem é bem essa corja, né? A gente sabe bem quem é esse cidadão, né? A gente sabe quem é esse crápula nojento, né? Dizendo que a gente passa por o que a gente passa porque a gente ainda somos descendentes do filho de Kant. E isso o quê, gente? Isso o quê? Isso dia desses, esses dias atrás. Enfim, isso é só pra gente começar a colocar aqui, enquanto a gente também ainda é atravessado por esse racismo cientificista, por esse racismo religioso, por esse racismo antinegro, né? E foi também pra gente dar um start aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos. Amores e amoras, gostando da nossa dose de garrafada de hoje? Então daqui a pouco a gente volta. Diáspora. Oba Nixé Xangô, Oba Nixé Babá, Oba Nixé Xangô, Oba Nixé Babá. Obanixé Xangô, Obanixé Babá. Obanixé Xangô, Obanixé Babá. Dei eu oro Obatalá. Ouvimos Oba Nixé Xangô, Na Mata Tem, cântico sagrado e particular do Ilê Axé Otá Olé, terreiro de Mina Pedra de Encantaria, localizado dentro da ilha de São Luís, Maranhão, chefiado e fundado pelo sacerdote Pai José Itaparandi. Na Mata Tem também é um cântico sagrado, porém a maioria das casas de tradição de tambor de Mina cantam ela para o orixá. Nós curtimos os cânticos na versão de Victor Eduardo, Vida Vice, né, que está na voz e na percussão. E, gente, é espetacular. Procure mais esses trabalhos, né, do Vida Vice, que são lindos demais. Oi, meu nome é Ruth Oliveira, sou de São Paulo, professora da rede municipal e curto muito o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. Diáspora. Eu vou passar aqui para minha amiga Nata Neuma, para que ela também mande o seu bulimento, e aí a roda precisa girar. Gira lá, vai lá, Nata, gira. Eu pedi licença aqui para estar entrando na roda. Fala muito sobre a Lei 10.639 a 11.645, para a gente estar aplicando nas escolas, né? E dentro dos grupos de estudo, especificamente no que eu e a Fafi conduz, que é o grupo de branquitude, a gente vê muito professores, professoras, coordenadores, diretores, enfim, confusos como que deve lidar e principalmente lidar com seus traumas cometidos, né? Enfim, é isso que nos cabe falar sobre racismo, né? Da nossa experiência enquanto pessoas racistas. E aí eu vejo essa. Eu sempre falo que o seu livro é fundamental para estar em todas as escolas, para mim deveria ter, né, várias edições, para que a gente pudesse trazer uma outra perspectiva. Então eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre a questão do gênero da humanidade, porque quando a gente joga no Google, aparece só pessoas brancas, né? Eu fiz isso recentemente. E é exatamente sobre tudo isso, assim, né? Que vocês já narraram, né? que vai atravessando a história, né? Porque não aparece quem foi o criador de tudo, né? Então eu queria que você falar um pouco sobre Kemet, sobre a questão do café, né? Porque eu, quando eu fiz o curso com o senhor no SESC 24 de maio, você falou bastante sobre essas criações, né? E falando também desse lugar, né, que a gente tá falando do imaginário, quanto que o professor não é instruído para falar sobre esses criadores, né? E o quanto o berço da humanidade vem de Kemet. Queria que você pudesse correr um pouco sobre isso. Uma outra pergunta que a gente fez dentro do seu curso, uma caminhada pelas cartografias negras da cidade, na capital de São Paulo, e a gente passou por diversos lugares também. Queria que você pudesse falar um pouco também sobre essas memórias que são apagadas da cidade, né? A gente já tem outros podcasts que trouxe também nossos parceiros, as cartografias negras, mas queria que você pudesse falar um pouco dessas antologias negras da cidade e das contribuições também, né? Pra mim foi muito valiosa e eu sempre lembro com muito carinho também esses momentos. Queria perguntar também o que a gente pode perspectivar e como, né, pensando numa educação antirracista, a gente pode trazer os gênios africanos para nossas salas de aula, nossos espaços de terreiros e de reeducação, e também de espaços não formais. É importante a gente estudar o sistema, entender essa branquitude, para também entender o sistema, como ele funciona e como a gente ajuda a desconstruir esse sistema de supremacia branca para um sistema de igualdade de oportunidades, onde todas e todos possam ter vez, o seu lugar. Veja só, o branco, historicamente, desde 1441 em diante, ele tem salvo-conduto, né? Ele pode circular em qualquer lugar, ele pode ser o que ele quiser, né? O branco é o centro do mundo. Se você, dentro desse sistema capitalista, branco, excludente, quer ser humano, você precisa ser, pensar e se comportar como branco. Isso precisa mudar, né? Nós estamos falando aqui em português. A religião da maioria da população é o catolicismo e as igrejas evangélicas. 81% da população brasileira segue uma dessas denominações que fazem parte do cristianismo. É necessário que a gente reveja, pense a respeito das questões de como é que funciona a nossa sociedade. Nós usamos geralmente roupas ocidentais. O sistema de valores tem sido um sistema de valores brancocêntrico. Esse sistema ocidental, ele entende a sua matriz grega e romana. E a partir daí se esquece que outras populações no mundo são mais antigas do que os brancos. Então eu vejo que, assim, é uma questão de perspectiva e de disputa de narrativa. A perspectiva é essa, a perspectiva da mulher e do homem preto, descendente de africanos, que tem uma história para além da escravidão. Então, o meu livro, os meus cursos, eles têm tratado sobre isso. Então, o branco diz que nós não éramos gente, né? Que nós não éramos humanos. E aí eu vou mostrando, não, peraí, a humanidade começou no continente africano. A primeira mulher, o primeiro homem moderno evoluíram aproximadamente 350 mil anos atrás no continente africano. E a partir dali, por questões ambientais, essas populações a pé ocuparam Ásia, Europa, Oceania e América. Durante centenas de milhares de anos, a humanidade foi preta. Brancos existem no máximo há 20 mil anos, no máximo, né? Assim como os chamados amarelos, os povos originários ou indígenas. Então a população negra, ela é muito antiga. E somos nós, os descendentes dessa população, que aprendeu a andar, a pensar, a produzir ferramentas, a criar sociedades, reinos, civilizações, a matemática, a química, a astronomia, a física, a agricultura, a pecuária, a tecelagem, os sistemas filosóficos, os sistemas espirituais. Houve toda uma diversidade de saberes, de conhecimentos ancestrais, que é a base de tudo. E essa perspectiva não está na escola. A Lei 10.639 de 2003 é resultado de uma luta secular do movimento negro para que esteja na escola a nossa experiência No planeta. E a gente enfrenta resistências de todos os tipos. Inicialmente, isso deveria estar como disciplina obrigatória nas faculdades de educação espalhadas pelo país. Isso é base. Deveria estar. E não como disciplina optativa, porque isso é um assunto muito importante. A história negra, ela não se resume à capoeira, que é super importante, à música, às artes, aos esportes, à espiritualidade, contribuições para a língua portuguesa, portuguesa, o nosso legado ele é muito maior. Basicamente tudo que nós temos vem de origem africana, e é isso que eu tenho mostrado no livro Gênios da Humanidade. E eu tenho um livro anterior, que é de 2014, ele se chama Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. O Gênios da Humanidade está esgotado. Esse ainda é possível comprar, o Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, em PDF. Então é uma possibilidade da gente ter contato com um conhecimento que nos foi ocultado, porque o branco se colocou e se coloca diuturnamente no mundo como centro, como a base. Então a religião é o cristianismo, a ciência é de base grega e romana. Todas o nome das áreas do conhecimento é de origem grega ou de origem latina. Pode observar, vai na etimologia das palavras. Então nós precisamos refazer essa educação, que é uma educação que não nos inclui. Então eu nasci em 70 e estudei na época da ditadura militar. Então foi um período muito restrito de informações, e essas informações que são fundamentais para a construção do ser humano. Então, que ser humano, negro, indígena ou não branco, é formado a partir do momento em que ele é visto que a sua história começa com a escravidão? Então, isso tem uma intencionalidade, isso é um projeto de nação. Então, o que o meu livro traz é uma outra perspectiva. Então, por exemplo, você trouxe a questão do café, né? O café, ele é de origem etíope, né? Então, mas o nome café, coffea arábica, o nome científico, ele indica uma outra origem, que é uma origem asiática, uma origem ali da região do Oriente Médio. Então, isso é uma amostra do apagamento, uma das amostras, né? A base da escrita, da filosofia, da astronomia, das técnicas de defesa, se originam no continente africano. E isso é de fundamental importância para os jovens, adultos, idosos saberem a respeito disso. Então, por exemplo, Kemet é a primeira civilização africana. Ela é mais conhecida como Egito Antigo, né? Como eu mostrei aqui numa imagem para vocês, o imaginário, ao olhar uma pessoa branca, é de que eles descendem de uma civilização sofisticada. Quando se refere ao povo preto, é visto assim, se tem alguma obra arquitetônica importante, foram aliens, foram extraterrestres que construíram. O Egito, ele é mostrado nos filmes de Hollywood, aqui no Brasil, pela TV Record, como uma civilização branca, né? No norte da África, naquela região quente, ter uma civilização branca é risível, né? Então, os egiptólogos tradicionais, eles fizeram das diversas formas de ocultar essa agência negra. A origem da primeira civilização é preta africana. A primeira rainha a governar uma sociedade na história da humanidade, os primeiros reis são pretos. Então, isso não é falado, isso não é divulgado, porque, num nível muito macro, não é do interesse. Nossa educação, ela tem servido como um panfleto, como uma panfletagem, como uma visão positiva da civilização europeia ocidental, que dominou boa parte do planeta, não sem resistências, e interferiu na ordem mundial. Então, nós temos na escola a educação do vencedor, entre aspas, né? Que se fosse vencedor totalmente, nós não estaríamos aqui para conversar a respeito, né? Porque um dos planos da elite que controla o país desde o século XVI era nos exterminar, né? Então, a maldição de Khan era o povo preto ser escravo. E a redenção de Khan, nesse projeto de nação, era o desaparecimento físico da população negra através da miscigenação. Então, voltando aqui para o Brasil, a cidade de São Paulo é uma cidade que apagou propositalmente os resquícios do trabalho forçado dos nossos ancestrais africanos. Então, a gente não tem praticamente nenhum marco sobre a presença preta no centro da cidade de São Paulo. A elite branca, brancocêntrica, ela procurou afastar a população negra do centro. Um grande exemplo foi a retirada da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, ali da região central, onde hoje é a Bolsa de Valores, é o prédio do Santander, o edifício Altino Arantes. Esse pedaço era um pedaço negro da cidade, e essas pessoas foram expulsas para o outro lado do Vale do Anhangabaú, onde essa irmandade está até os dias de hoje, que é no Largo do Paissandu. Existem lugares onde as pessoas negras eram vendidas atendidas, como por exemplo na estação Anhangabaú, aquela região ali onde tinha uma fonte de água, né, o Largo do Piques, era o lugar onde se vendiam pessoas aos sábados, né? E isso não tem uma placa falando a respeito disso. Quer dizer, a escravidão ela tem que ser apagada. Essa história ela não existiu, então não tem um marco. Então, nada melhor do que nós, historiadores, pesquisadores de diversas áreas, trazer essa história que incomoda as mentalidades brancas e os coloca na posição de algozes e de beneficiários desse sistema. Temos no Brasil 238 bilionários brasileiros. Bilionários, na sua grande maioria, homens brancos. São pouquíssimas mulheres brancas que estão nesse rol. Então a gente observa que o sistema ele foi construído para o benefício das pessoas brancas. E quando a gente vê no topo e não vê diversidade, a gente não vê mulher negra, que é a maioria da população, homem negro, que é o segundo grupo populacional. Você não vê indígenas, você não vê pessoas de origem asiática. Isso mostra que essa sociedade ela foi construída para o benefício, para o bem-estar, para a qualidade de vida, para o desenvolvimento humano de pessoas brancas. O importante hoje é a gente aprender e conhecer cada vez mais. Conhecer mulheres e homens negros, pesquisadores, inventores, cientistas do presente e do passado. Então, a base de tudo que existe hoje foi gestada no continente africano, foi gestada pelo povo negro. O povo negro nunca deixou de inventar, de inovar, de produzir o novo. Então, é importante que a nossa comunidade saiba disso, se aproprie disso e seja cada vez mais orgulhosa. Eu tenho a esperança de que a gente possa mudar os rumos desse país, quebrar dentro de nós a ideia da democracia racial e construir a nossa comunidade e pensar pela nossa própria cabeça. Temos que buscar outras referências, outras perspectivas, porque esse sistema colonial ele nos deixa destroçados, né, no pensar, no imaginar, né, nos deixa meio que castrados, meio que parecido com o que o Nego Bispo coloca, né, que coloca aqueles negócios nos nossos olhos, que nem cavalo, porque a gente só tem um olhar, né? Não consegue olhar, ampliar as visões. Enfim, muito obrigada, professor. Professor, eu queria saber o que você falaria para as nossas crianças, né? No nosso futuro, né? Qual é o recado que você deixaria para elas? Acho que é isso. Agradeço imensamente. Para as crianças negras, peço que estudem. Estudem aquilo que os professores da escola pública, municipal, estadual, privada, ensinam para vocês, mas também procurem ir para além do conhecimento. Foi assim que eu cheguei nessa descoberta toda que nos foi ocultada por séculos. Então, estudem. Estudem, hoje vocês têm na mão o celular, né, com acesso à internet, que podem te levar para o mundo e ampliem a sua autoestima, o seu amor próprio, o gostar de si, o gostar da sua família, da sua comunidade, o gostar dos seus traços negros, do seu cabelo. Conheça a sua história, para aí você poder avançar. Nós somos a maioria da população brasileira. Nós somos hoje mais de 119 milhões de negros e negras. Então, nós temos condições, é difícil, mas temos condições, somos pretas potências de mudar essa realidade. Nós podemos controlar este país, nós podemos dar a nossa contribuição para humanizar esse país com base nos nossos conhecimentos milenares. Filosóficos, espirituais, científicos, tecnológicos, inovadores. Nós precisamos conhecer tudo isso e aplicar para que a gente possa se tornar grandes novamente. Isso é afrofuturismo, é conhecer o nosso passado e engrandecer o nosso futuro. Eu conto com vocês. Amores e amoras, é isso por hoje. Até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora. A cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.